sua mão e aquilo que você plantar irá colher. Semeando para a vida vai colher amor e verdade, mas semeando para a morte é o que você vai ter. O destino de toda a vida está contido na palavra, e aquilo que você disser vai acontecer. Semeando para a vida vai colher amor e verdade, mas semeando para a morte é o que você vai ter. A partir de mim, só bênção. A partir de mim, só bênção. Nenhuma semente de maldição eu irei plantar. A partir de mim, só bênção. A partir de mim, só bênção. Vou plantando a semente de bênção até Jesus voltar. A partir de mim, só bênção. A partir de mim, só bênção. Nenhuma semente de maldição eu irei plantar. A partir de mim, só bênção. A partir de mim, só bênção. Vou plantando a semente de bênção até Jesus voltar. A partir de mim, só bênção. A partir de mim, só bênção. Nenhuma semente de maldição eu irei plantar. A partir de mim.